em busca da paz, seja lá onde for. Siga sempre em frente, não desista, moro. Conectado ao mundo, você sempre está, mas desligado no caminho que a paz pode mostrar. Sempre buscar a luz no fim do túnel da escuridão. Quem plantou a raiva vai colher somente a solidão. Não é ficção, nem teatro, irmão. É a pura realidade, falta amor, paz e compaixão. A revolta é criada e manobrada pelo diabo, mas siga com Deus sua caminhada. Essa jornada vai ser dura e ter espinhos, mas tenho fé no meu Senhor, pois não irei sozinho. Com as palavras escritas eu posso expressar tudo aquilo que eu sonhei que o mundo podia me dar. Somente a paz, o amor e a harmonia pode transformar a tristeza em alegria. Na periferia, por aqui é sempre assim. Vai crescendo o ódio e o amor vai chegando ao fim. Não vou desistir, eu vou até o fim. Vou em busca da paz e eu sei que vou conseguir. Vou prosseguir, persistir, pois eu sei que um dia eu vencerei e com Deus eu glorificarei. Existe guerra em todas as quebradas, eu sei, mas eu sou guerreiro e tento mais uma vez. É duro de ver a maldade no olhar do moleque que veio de jogador. Optou em crescer no crime, o ódio no meu peito nunca vai entrar. Sou protegido, iluminado, eu sou filho de Jah. As armas encontradas na mão dos moleques vão ser transformadas em microfone pelo poder do rap. Desse ramo, nós investe em alertar, aconselhar. Pode ter certeza que o rap vai mudar. A água suja em água cristalina, purificando e transformando os mano e todas as mina. Na minha esquina, não veja com confusão, a paz sendo trocada por um cordão ou um 38. Esse mundão tá loucão, eu já sei. Não deixe ele vencer, nunca se deixa bater. Vamos esquecer, vencer com a paz conquistada. Vou em busca da paz, pra felicidade na minha quebrada. Essas palavras foram feitas de coração, pra mostrar, alertar, só quero paz nesse mundão. Em busca da paz, vou fazendo esse som, alertando os parceiros do que realmente é bom. Que no final do arco-íris tem um pote de tesouro com amor, bondade, mas tem que ser com muito esforço. Meu relato, a minha city que tá muito violenta, só tem morte, roubos, tragédias e consequências de um passado atrás que não foi corrigido. Mas já que estamos aqui, nós tem esse compromisso. A lágrima da sua mãe não vale mais que dinheiro, não vale mais que moto, nem até mesmo apageiro. Moleque hoje em dia quer parga de bandido, mata, trafica e sua mãe que chora escondido. A melhor paz da vida é viver sossegado, livre, vivo, curtindo, sem preocupar, sem jaulado. O diabo te dá dinheiro, tudo de montão, e depois pega de volta dentro de um caixão. Vive você e te leva com ele até nunca mais. Por isso é melhor ficar tranquilo, em paz. O pombo da paz na minha CPV foi devorado pelos gavião que está rondando o pedaço. Só ódio, maldade, malícia e traição, tragédia, sangue, dor e lamentação. Passando na porta da igreja, vejo falar um negócio que devemos sempre amar o nosso próximo. Toda essa guerra Deus não queria nos seus planos. Toda chuva que cai deve ser ele chorando. Mas essa rima eu vou alertando os irmãos que não tem nada pra ganhar nesse tal de mundão. O verdadeiro caminho é estreito e apertado, mas no final dele sem dúvida é muito largo. Eu sonho em um mundão com as crianças brincando, os mano trampando no futuro, se criando em um país sem guerra, sem armas pra matar. Todo escutando o rap só pra se conscientizar. O que espera no seu nunca ficará cansado. Vão alto como águia e não ficam exaustos. Por isso eu sonho e espero o dia chegar, que a paz venha a malícia, que seja um bom lugar. Que o povo ame o próximo mais que o dinheiro. Na Bíblia eu vi em Hebreus dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca nos abandonou e não nunca nos esqueceu. Mas você tem que se lembrar que Ele é Deus. Deixar o errado e correr pelo certo. É nesse pequeno som que eu lhe alerto.